Conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que eu conheci você. Então diz por quê, amiga, com essa voz de raiva, se entre nós não existiu mais nada, foi esse fim que você escolheu. Para de dizer que te traí, meu coração não te pertence mais. Agora é pra valer. Quando você falou que iria me deixar, eu juro que tentei até me acostumar com a ideia de viver sem ter você. Com o simples fato de não ter mais seu abraço nossa cama, seu cheiro ainda está. Hoje eu só durmo, só se for no sofá. Mas essa noite isso tudo irá mudar. Então escuta o que eu tenho pra te falar. Acabou com meus sentimentos, ninguém vai brincar. Acabou, vou sair, vou tomar uma até me embriagar. E depois eu vou beijar muitas bocas pra te esquecer. E no final do meu rolê, quem vai pra cama hoje comigo não é você. New Project. New Project. Agora é pra valer. Franquito Produções. Na nossa cama, seu cheiro ainda está. Hoje eu só durmo, só se for no sofá. Mas essa noite isso tudo irá mudar. Te falar, acabou com meus sentimentos, ninguém vai brincar. Acabou, vou sair, vou tomar uma terma embriagar. E depois eu vou beijar tantas bocas pra te esquecer. E no final do meu rolê, hoje comigo acabou com meus sentimentos, ninguém vai brincar. Acabou, vou sair, vou tomar uma até me embriagar. E depois vou sair beijando bocas pra te esquecer. E no final do meu rolê, sua oportunidade não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nananinha, nem vem. Igual

diz por que não vês.